Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. I've tuned into your programme today. Oh, yeah. Marcelo Caipirinha confirmou hoje que está devidamente sintonizado ao lado de Crina e Tom em Leeds, Reino Unido. E aí ao fundo, a inesquecível sessão, a visita de Marcelo Genesi e banda, no dia 9 de novembro de 2010. Estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Segredo, já te dei a chave do meu coração. Beleza, Vitor? Linha digital. Vitor com a camisa do Fluminense, todo pimpão, que beleza. Todos os seus beijos para o meu batom. Nossos pés pisaram as mesmas pegadas. Oh, yeah. Seus cabelos encaracolaram os meus. Tantos fins de tarde, tantas madrugadas. Não me deixe nunca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando. No dia 28 de fevereiro de 2012. Ronca Ronca número... Espetacular edição número 382 do Ronca Ronca na frequência 102.9. E fica aí, hein, cara? Pelo já amor de Deus. Saudade, é festa. Já senti, sim. We'll be right back. aí, rapaziada. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Coming from the top of the mountain. The man called Cassius Clay is back again, you know. Honka, bobbing honka. And weaving and moving away. The man called Cassius Clay is the honor of the day. So if you want to see some good exhibition, you got to see the man called Cassius Clay in action. Wawa, di wawa. Di wawa, di wo. Tell you. Wawa, di wawa. Di wawa, di wo. Showing punches that is effective. The brother is fighting constructive. Saying wawa, di wawa. Di wawa, di wo. Do your thing and let me see you swing. Brother, come and down and do your thing. Move away, Joe Fraser. Four man on the top. But when Cassius Clay come, he'll drop. So wawa, di wawa. Di wawa, di wo. Do your thing and do your thing. So brother, come and sing. Do your thing, y'all. Great sound that leads away. The brother called Cassius Clay, the order of the day. So the wawa, di wawa. Di wawa, di wo. And a wawa, di wawa. Di wawa, di wo. A with a left and a right. And a right and a left. And this gonna be, ha! Say the fight of the night, y'all. Say the wawa ji wo. Ha! Do it to me. What? Baby! Cassius Clay say, brother, he's the honor of the day. I'm the greatest, you know. Ha! I say ji wawa ji wawa. Ji wawa ji wo. I make a move, brother, move. So make a move, sister, move. Wow. Move and groove, move and groove. Cassius playing the ring. Brother is doing his own thing. Say jiwada, jiwawa. Jiwawa, jiwo. Do your thing, do your thing. Do it, yeah. I'm the greatest heavyweight champion of the world. Cassius Clay's coming back to retain his title. So move away, Judge Foreman, move away. When the man Cassius Clay come your way. I've been weeping, you know. Say jiwawa, jiwawa. Jiwawa, jiwo. I do your thing, do your thing. I let me see you swing. Wow. Or with a right and a left. And it a left and a right. Wow. This gonna be a lot of fight of the night. Cassius Clay and Judge Foreman, you know. Wow, move it up, and I'll kill you. I say jiwawa jiwo. Doobie-doo, doobie-doo. I doobie-doo, baby-doo. Wow, doobie-doo, doobie-doo. I say jiwawa jiwo. Jiwoo, jiwoo. Make a move, oh man, make a move. When Cassius Clay come with a sudden attack, it's gonna be a shock attack. Honka, honka. Davi Oliveira Silas. Eu tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido. Diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela, o samurai Bruce Lee, foi, aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália. E diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Não entendi nada, meu senhor. Brother, come and down and do your thing. Move away, Joe Fraser. Aí o fundo tênis Al Capone. But when Cassius Clay come, he'll drop. Desorientação total, hein? Jiwawa, jiwawa, jiwawa. Participação frenética, como sempre, da nossa audiência. Uma saudação especial para Ribeirão Preto, em São Paulo. Diz a Jeannie. Oi, Malval, manda aí um abraço. Gosto muito do seu programa, muito mesmo. Se eu pudesse, soubesse um jeito, gravava pra ficar ouvindo no rádio do carro e no MP3. Um abraço. Minha querida, a parada é a seguinte. Eu espero que seja querida, né? Bom, meu querido. Eu vou consultar a curadoria de tecnologia da Tripa, a audiência do Ronca Ronca, e vou te passar uma bula para você receber várias edições do Ronca Ronca e ficar se deliciando na sua maravilhosa cidade, Ribeirão Preto. Um beijo, um abraço, os dois. Falei da satisfação de ter Caipirinha, Tom e Crina no Reino Unido, lendas absolutas da nossa audiência. Liliane Yussi, que espetáculo, tá, que pariu. Tô na escuta. Lili começou a história radiofônica dela, nós começamos juntos na Fluminense FM em 1982. Pressão forte aqui hoje. Lembrando que estamos ao vivo até a meia-noite. Pelas frequências Belo Horizonte 94.1, Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1. E para as cinco pontas da galáxia, igualmente ao vivo, pelo site www.radiooficialdoverão.com.br. Mulher segundo meu pai. Me avisou, homem não sabe, mulher falou que falou, seu pai, meu avô, mulher é o que Deus quiser, às vezes quero uma flor, às vezes só cafuné. Precisa de muito amor, haja amor, pra sempre carinho quer. Segundo meu pai, mulher costuma muito chorar, suspira pelo que quer. A mulher mania tem de sangrar. Entrega-se na colher a quem não vai se entregar. Meu pai falou que mulher, a mulher deve ter parte com. Ronca, ronca. Cafuné precisa de muito amor. Haja amor pra sempre carinho. Segundo meu pai, mulher costuma muito chorar. Aí ao fundo, a edição especial do Can, lançada há pouco tempo. Que vem com um CD extra do Tago Mago, com 3 músicas gravadas ao vivo. Nas últimas semanas, foi frenético o pedido para que o Ronca Ronca mostrasse mais uma vez o Tago Mago em sua edição muito especial. Se você saiu de trás da moita nesse exato instante, nós estamos ao vivo. Participe do programa pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Muita gente participando do programa. Eu acho, Alcir, e meu queridíssimo Vitor, campeão da Taça Guanabara, que nós vamos bater todos os recordes de audiência hoje aqui, pelo menos na participação pelo endereço. Gente pra Meireles. E nasceu em São Paulo a filhota do Rômulo, nosso queridíssimo ouvinte de muito tempo. E o Marco Antônio passa essa informação da Sociedade Brasileira. Nasceu a filhota do Rômulo Tese em São Paulo. Um espetáculo. Rômulo, um beijo pra você. Vamos ver se a gente se encontra no momento mais feliz do Vascão. Procede, não? Outra pepita muito especial que foi fortemente pedida essa semana. Amour sacré de la patrie, conduit, soutien.

Programa Ronca Ronca, que é o Fred 04. Ai, e aí, porra, foda que tu presta atenção na, no trânsito. Situação é a seguinte, Alceu. A gente não sabe quando vai ouvir de novo essa participação do Fred 04 no programa. Então, vem com a criança de novo, pelo amor de Deus. Vou repetir. Repete. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, que é o Fred 04. E aí, porra, foda que tu presta atenção na, no trânsito. E o Otto já confidenciou que o Frederico, Fred, não dirige pão nenhum. Então, ele prestar atenção no trânsito é um risco para quem tá em volta, manja. Hein? Alcia, você já foi a Nova Orleans, cara? Não, né? Eu também não, cara. Mas é um espetáculo. Essa música é de lá, cara. Já pensou isso tocando na rua? Não? E a Dini, deve ser assim, né? Nossa ouvinte de Ribeirão Preto, você pode ficar tranquila que amanhã mesmo você receberá a bula completa de como ter as edições do Ronquinha no seu aparato sonoro, tá? Relax. Aliás, um monte de gente aqui querendo essa informação. Todos serão devidamente contactados amanhã. É isso aí, Leonardo, nosso super atento ouvinte de São Paulo, recebeu de forma muito linda a mensagem aqui do Sérgio Gainsbourg. Por falar em coisa linda, nós vamos colocar no ar na segunda hora do programa uma mega promoção com muitos ingressos para Los Hermanos e Ronca Ronca Rasgando Brasa a partir de abril. Muita atividade. E como eu escrevi no site do Ronca Ronca, aliás, a relação completa das músicas de hoje e amanhã em roncaronca.com.br, já coloquei lá a camiseta Los Hermanos Ronca Ronca. E o Bibi confirmou, o Sérgio felicíssimo também com flusão, confirmou a entrega da novíssima camiseta do Ronca Ronca para o início da semana que vem. Então, muita atividade pelo site do Ronca Ronca, todas as informações envolvendo o programa, festa, concurso de aqualoco, custo em distância, todas essas informações serão através do site do Ronquinha. Tem uma vinhetinha aí, cara? Pelo amor de Deus. Ronca, ronca. Espetáculo, hein, cara? Mas então a camiseta e mais uma violentíssima ação de marketing dos nossos queridíssimos amigos Bibi. Chega a semana que vem. Por falando Bibi. Bibi. Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa. 1, 2, 3, 4. Ronca, ronca. Que cachorro que é? Não sou cachorro, não. One, two, three, four. É, meu queridíssimo Alcir, vai ficar com saudade de mim, cara? É, né? Eu também vou ficar com muita saudade de vocês. Ouve só, tem o... aquele garotinho que queria ficar pretinho, negrinho. O Rafinha, né? É o Rafinha, é o Rafinha. Que é o fundo Adão e as Antas, gravado pro programa do John Peel. Adam and the Ants. Espetacular o som, olha esse som aqui de início de guitarra. Erinnere dir, locken dir, deutschen Mädel. One, two, three, four. Que imundice, né, cara? É demais isso. Cida Becker. Tem um Rafinha aí? Você tá cansado de ser branquinho? Você quer ser preto agora? Isso aí. Adão e as Antas. Esse é um CD lançado no final do ano passado, mais um disco com as célebres sessões do programa do John Peel, da BBC Radio One. Essas gravações são apenas de 1977 a 1979. Um CD duplo de tirar pica-pau do oco. Muitas dessas gravações são conhecidas, The Jam in the City, Joy Division, Magazine, Killing Joke, várias que a gente mostra por aqui há muito tempo. Deixa eu ler aqui rapidinho o que tem nesse CD que eu anunciei hoje no site do Ronca Ronca que tocaria. O negozinho ficou desorientadaço. Fala aí, Vitor. Pode falar, amigo. Estamos ao vivo. Não tem problema não. Tá beleza. O disco abre com The Jam in the City, Buzzcocks, Generation X, The Stranglers, Adverts, Slits, XTC, Dr. Feel Good, Tom Robinson, Band and Enduring the Blockheads, Adão e as Antas, aqui é o fundo. Eu gosto do Adão e as Antas. Susan the Banshees, The Only Ones, espetacular. The Undertones, Resilos, Flies, Members, Stiff Little Fingers, espetacular. Skids, Angelic Upstarts, Roots 999, John Cooper Clark, segundo CD. Press Penetration, Monochrome 7, espetacular. Wire, Magazine, Joy Division, Killing Joke, Human League, demais. Orchestral Maneuvers in the Dark, Psychedelic Fuzz, Simple Minds, Public Image Limited. Eu não lembrava de sessão do John Peel, do Peel. Recentemente saiu um disco pirata, mas beirando o oficial pelo selo Strange Fruit, mas é pirataço mesmo. Enfim, tem Public Image Limited com Pop Tones, Steel Post, de arrebentar a rabiola. Azure, UbiForce, Special AKA, Madden Selected e Beat, tá bom ou não? Ele de doido, cara. O nome do disco é Movement. Estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Quantos minutos para Bolívia, senhor? Como é que é? 15? Que beleza, então. A segunda hora, fortíssima promoção. Com ingressos, Los Hermanos rasgando o brasa a partir de abril e o Ronca Ronca iniciando e fechando todas as apresentações dos Hermanitos, tá bom? Olha, Susan the Banshees, cara, deixa eu pular aqui também um Leões que é demais isso aqui também. Ih, lascou, hein? Não dá pra ver esse iniciozinho sem tocar a música toda, cara. Puta que pariu. Another girl, another planet. Ow. Segura, Leãozinho. Ronca, ronca. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Obrigado, senhor. E assim segue o CD Movement, Phil Sessions, BBC Radio 1, de 1977 a 1979. Bicho, é muita doideira, viu? Como é que o John Peel conseguiu, em 2 anos apenas, mostrar muitas em primeira audição, uma quantidade espetacular de bandas que ficaram para sempre no ouvido das pessoas. The Jam, Buzzcocks, Stranglers, que voltou agora recentemente, XTC, Science Friction, Dr. Feel Good, tem uma coisa de doido, uma mãezinha do céu. Tem uma banda aqui que eu não toco há muito tempo, 999, olha só. Eu já comentei aqui a grande diferença das sessões do John Peel para, por exemplo, as sessões do Ronca Ronca. Nós abrimos o programa com uma delas, com Marcelo Genesi, banda enorme do estúdio da UFM em São Paulo. Uma visita monumental, realmente. O John Peel sequer encontrava com essa rapaziada. O The Fall, por exemplo, que gravou 120 sessões para o programa, ele encontrou o Mark Smith 2 vezes. Uma, eles saíram na porrada. E a outra, o Mark Smith veio cobrar um dinheiro que não existia, não estava em questão. Ele não encontrava a rapaziada. Eles iam lá para os muitos estúdios da BBC, basicamente Maida Vale, que é usado até hoje, e gravavam as sessões, 4, 5, 6 músicas. Ele pegava e tocava na semana seguinte no programa, mas nem sabia se o cara era alto, baixo, gordo, tinha barba, careca, cabeludo. Não tinha nenhuma relação com essa turma. Ao contrário do Ronca Ronca. A gente faz aqui um fuzuê fuderoso, né? É uma festa e a coisa se prolonga durante a noite, né? Situação. O John Peel não sabe o que ele perdeu, né? Ou não, né? Outside. Ronca, ronca. As árvores somos nozes. Nós. As árvores somos nós. As árvores somos. Orientação com Steve Littlefinger. É sempre bom confirmar que através do cadastro no site do Ronca Ronca você vai receber todas as informações e saber de promoções com muito tempo de antecedência. Então vem a turnê do Los Hermanos, como é que a gente vai distribuir essas camisetas, as novidades, sobretudo envolvendo Ronca Ronca. Hoje é a derradeira edição do programa nessa frequência no Rio de Janeiro, 102.9. Aguardamos ansiosamente novas informações por onde o Jumboteco Ronca Ronca irá trafegar. Então, através do site roncaronca.com.br, você saberá de tudo. E é evidente que a nossa torcida, a tripa, bem antes de eu colocar, vai reverberar esse assunto de uma maneira muito forte. Muita gente mesmo participando. É pena a gente não ter tempo suficiente para ler pelo menos 5% das mensagens que chegam. Bruno Vasconcelos, Emiliano Barbosa, queridíssimo Sérgio Grave, o Anselmo, Wilson Gustavo, Sandro Secato, Rafael Rodrigues, Júlio César, o Wagner, a Thaís, o Thiago, tem um ouvinte nosso do sul do Brasil. Cadê a criança? Tá aqui o Thiago Hedler. Fissuradaço no Sérgio Gainsbourg. Sérgio Gainsbourg na volta para casa após mais uma noite de aulas na Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Só no Ronca Ronca. Um abraço com estilo do seu fã. É isso mesmo? Um abraço com estilo. Que espetáculo, né, cara? Um abraço com estilo. Já mandou algum abraço com estilo, grosseirão, igual você, Molano? Um abraço com estilo do seu fã gaúcho, Thiago Hedler. Oh, que espetáculo, cara. Mas enfim, estamos ao vivo até a meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Na segunda hora, como eu disse, promoção com muitos ingressos. Los Hermanos rasgando brasa, várias cidades. Hein? Naela que kitongo na yo na momengoe, lelo na lembi na gayomu, lelo na lingi na gay liberté, oko kiko somba ta avion, na kozonga te ona kiri bela. Naela que kitongo na yo na momengoe, lelo na lembi na gayomu, lelo na lingi na gay liberté. Oko kiko somba ta avion, na kozonga te ona ke iri bela. Opa! Utangai na yon toka bona bandegoi, na koma libra. Utangai na yoto swana bandeko kangelanga ielongie. Nakoma libre, nakoma libre, nakoma libre o. Utangai na yoto kabana bandeko na zua yanga indagoe. Utangai na yoto kapana bandekoi, na koma libra. Na koma libra, na koma libra, na koma libre o. Liberté, liberté. na lingina chikala libro na sala moyo motemelingi mama mama. Utanga na yoto kapana bandeko e na koma libre o. Pago nanga na futa kae. Elo konino lingina nzoto nanga impandeko e. Na koma libre, na koma libre, na koma libre o. Utanga na yoto kapana bandeko e na koma libre o. Aí ao fundo, Franco, numa compilação de 4 CDs que mostra o melhor da música quase centenária do Franco, uma coisa de doido mesmo. Também por aqui a nossa ouvinte, também do Rio Grande do Sul, a Sônia Cordeiro, que recentemente eu confundi com uma outra queridíssima amiga, a Sônia, do Rio de Janeiro. Falei, e a Sônia do Rio de Janeiro eu chamo carinhosamente de Ligeirinha. Ela corre na praia, parece um atleta de ponta mesmo. Só que não era Ligeirinha, era a Sônia Cordeiro do Rio Grande do Sul. Falei, pô, Ligeirinha, por aqui. Ela responde, pô, Maurício, que isso, Ligeirinha, que história é essa? Não tô sabendo o que você tá falando. Pô, Sônia, desculpa, cara, é outra, é uma charaçu. E o Bruno Vasconcelos diz o seguinte, olha só a pressão do Bruno. Maurício, Bruno de BH te escreve, hoje um dia diferente... Mente estranhamente especial, faço um pedido em meu nome de minha filha Lune, assídua no Ronca Ronca desde nascido, mande um salve pro meu compadre Kaique Guevara. O cara bota como padrinho da filha, o cidadão com o nome de Kaique Guevara, olha a situação. Kaique Guevara, padrinho dela que está, infelizmente, mas não tardiamente, escutando pela primeira vez o Ronca do outro lado do mundo, na Austrália. Se der também para os amigos do Ronca, Gleison, André, Vanessa Lenda ali, todos os ouvintes, Camila. Estão agora juntos prestigiando este momento. Abraço, até logo, espero que muito em breve. Alô, irmãos. Então é isso. O Bruno de Belo Horizonte mandando uma saudação especial para o Kaique Guevara, padrinho da Lune, na Austrália. Esse é o Ronca Ronca. Ao circo com Franco ao fundo, vamos dar um cheguete ali na Bolívia, não? Só se for agora? Aperta aí, pelo amor de Deus. Ronca Ronca. Esta é a ZYU650, Rádio Difusora Atual Limitada, transmitindo em 94,1 MHz, a rádio oficial do verão. Seja bem-vindo à rádio oficial do verão. Aeroplane. Florence and the Machine. Criolo. Rádio Oficial do Verão, a trilha perfeita para embalar a estação. Todo mundo tem uma música que não sai da memória. Clássicos. Uma seleção com os melhores sons que fizeram a sua história. Todos os dias de 7 às 8 da manhã. Clássicos. Vale a pena ouvir de novo. 11 e 2. Rádio Oficial do Verão. Refrescando os seus ouvidos. Rádio Oficial do Verão. Um mergulho nos hits de todas as estações. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ronca Ronca. Olha só, que cara estranho que chegou, parece não achar lugar. Aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. Muito obrigado. Muita atividade que nós vamos colocar a partir de agora na roda, vários ingressos para as apresentações dos Hermanitos em Recife, dia 20 de abril, Fortaleza, 21 de abril, Manaus, 27 de abril, Belém, 28 de abril, Brasília, 5 de maio, Salvador, 7 de maio, Porto Alegre, 13 de maio, Belo Horizonte, 21 de maio, Rio de Janeiro, 25 de maio, São Paulo, 1º de junho. Os ingressos que estão faltando nessa lista de apresentações que nós já fizemos, essa é a terceira promoção que a gente faz com as datas dos Hermanos. As apresentações que nós ainda não colocamos aqui, nós faremos a promoção no site do Ronca Ronca em breve, roncaronca.com.br. Nós já temos todos os nomes que participaram, vamos começar a selecionar os nomes. Nós ainda não entramos em contato com a rapaziada que já participou das duas promoções anteriores. Hoje é a terceira para a gente formatar, alavancar, colocar no colo da curadoria e da co-curadoria de promoções do Ronca Ronca. O bagulho é muito louco, cara. Então é Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, dia 1º de junho. Então é sempre uma pergunta musical. E as respostas serão levadas aos Hermanitos, que certamente eles vão querer saber da opinião da tripa, da nossa audiência. É a tripa, maluco, hein? Essa perguntinha é muito fácil. Quem você gostaria que produzisse um novo disco Los Hermanos, um nome nacional ou internacional? Me diga em poucas palavras a razão da sua escolha. Qual produtor nacional ou internacional que você gostaria que produzisse um novo disco Los Hermanos? Mande a sua participação para o endereço programa@roncaronca.com.br. Está valendo. E coloque como título da sua mensagem, o show que você quer. Recife, Belém, Brasília, Porto Alegre, São Paulo. Coloque a cidade que você quer presenciar Los Hermanos. Tá valendo, beleza? Ronca. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Rosarita, I laid on your beach, dreaming, drinking tequila. I came on from Maria del Rey on a plane yesterday from the gray LA air. Cheek to cheek to cheek, chiquitita. Yo soy amoroso. What could be wrong with the hombre? From up in California. Never be shown, 'cause you've got my heart. quer é mocotó. Ronca, ronca. Meu boi Barroso lá no alto da restinga. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar é lá na canga. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar é lá na canga. Eu mandei fazer um laço do couro do jacaré pra laçar meu boi Barroso no cavalo pangaré. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar é lá na canga. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar é lá na canga. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Cara, eu vou morrer de saudade da Edna, cara. Vem de novo com ela, pelo amor de Deus, cara. Precisa de uma overdose de Edna. Vai, você vai. Pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Imagina todo mundo balançando a cabeça nesse exato instante. Hein? De Recife a Porto Alegre, maluco. Espetáculo, hein? Rapaz, essa é a terceira semana consecutiva que a gente mostra Elis Regina no programa. E ao longo desses 382 programas, ela passou bem pouco por aqui, viu? Se você saiu agora, de trás da moita, hoje é a saideira do Ronca Ronca na frequência 102.9. A gente dá com os cornos hoje na edição de número 382, juntando Rádio Cidade, Oi FM e agora a Rádio Oficial do Verão. 382 programas. Amanhã, dia 29, véspera do aniversário da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, 1º de março. No dia do aniversário da cidade, entrará nesse espaço, na frequência, no Rio de Janeiro, a Rádio Jovem Pan, uma das maiores redes do Brasil, que já passou por aqui, saiu e conseguiu voltar. A Jovem Pan volta agora no dia, praticamente amanhã, no dia 1º de março, aniversário da cidade do Rio de Janeiro. E aí muita gente pergunta pelas outras frequências. Eu não tenho absolutamente nada confirmado para passar para a nossa audiência. Se o Ronca Ronca segue, se o Ronca Ronca não segue, o que será feito com as outras frequências? Infelizmente eu não tenho essa informação, que eu adoraria passar da forma mais clara possível a quem gosta de rádio, quem está sintonizado no Ronca Ronca, quem está sintonizado na Rádio Oficial do Verão. Não tenho, infelizmente, repito essa informação. O que vai acontecer com Ronca Ronca? Mais uma vez, eu indico o site roncaronca.com.br para as informações devidas. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar. E essa saideira está sendo montada, como sempre, com pedidos da nossa audiência. e com músicas muito especiais por momentos recentes que a gente passou. Nós vamos ouvir a seguir uma voz monumental da música brasileira, acompanhada por um violão monumental de Luiz Bonfá, da música brasileira. Vai estar lá pra caramba, mas a emoção é forte e é do fundo do coração. Meu nome é Ninguém. Foi assim. A lâmpada apagou, a vista escureceu, um beijo então se deu e veio a ânsia louca, incontida do amor. Depois daquele beijo então, foi tanto querer bem e alguém dizendo alguém, meu bem, só meu bem. Nosso céu, onde estrelas cantavam, de repente ficou mudo. Foi-se o encanto de tudo. Quem sou eu? Quem é você? Foi assim, e só Deus sabe quem deixou de querer bem. Não somos mais alguém. O meu nome é Ninguém, e o seu nome também, Ninguém. Ronca, ronca. Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was a lover, and I searched behind your eyes for you. Oh, but soon there'll be another to tell you I was just a lie. But sometimes just for a while, will you ever remember me? Oh, no. Though you have forgotten all of our rubbish dreams, I find myself searching through the ashes of our room for the days when we smiled and the hours that ran wild with the magic of our eyes and the silence of our words. was for fun. Will you ever, ever, ever remember me? Ever very much. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real, o mundo bizarro, há quase 20 anos. É um trem bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! All them people who continually close doors not keep them fierce. All them people who lie, continuously lie, just so them can stay with them there. All them people who ignore blatant facts in order to maintain harder beneficial only to themselves. All them fucking people who smile in your face only because they want to see who they behind you. All them people who feel say all is fair and equal, ignorant to the facts say nothing of us up. All them people who claim say them have your best intentions in a them heart, but continually fail when push come to shove. All them people who claim say charity begin at home, look upon the state of your home. For all them people who ignore blatant facts in order to maintain a order beneficial only unto themselves. For all them fucking people who smile in your face only because they want to see who they behind you. For all them people they don't want to see a man succeed. For all them people them want a man to pick up after them. For all them fucking people who feel say because you not have what them have, you is weak. For all them people them who close doors continually and our people them fears. For all them people them who lie, continuously lie, just so them can stay with them there. For all them people who ignore blatant facts in order to maintain a order beneficial only unto themselves. For all them fucking people who smile in your face only because they want to see who they behind you. For all them people who lie, continuously lie, just so them can stay with them there. For all them people who ignore blatant facts in order to maintain harder beneficial only to themselves. For all them fucking people who smile in your face only because they want to see who they behind you. Ronca, ronca. brasa, hein, meu amigo? Que brasa! Esse é um acerto de contas meu com esse caboclo aqui ao fundo. Keith Hartley, baterista. Se aborígene tiver... Olha o nome da criança. Aborígene. Se tiver sintonizado o Ronca Ronca, essa hora subiu pelas paredes, meu amigo. Keith Hartley, baterista espetacular, com vários discos lançados. Esse é um vinil. Um sonzinho muito bacaninho. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã no site roncaronca.com.br. E segue a promoção, tá, gente boa? Estamos ao vivo até a meia-noite aguardando a sua participação. Já passei a bula aqui de todas as cidades por onde os dois manitos vão passar junto com Ronca Ronca. Recife, dia 20 de abril, Fortaleza, 21 de abril, Manaus, 27 de abril, Belém, 28 de abril, Brasília, 5 de maio, Salvador, 7 de maio, Porto Alegre, 13 de maio, Belo Horizonte, 21 de maio, Rio de Janeiro, 25 de maio, São Paulo, 1º de junho. Os outros ingressos estarão em promoção em breve no site do Ronca Ronca. É um ingresso duplo para cada uma dessas datas aqui que eu acabei de apresentar, certo? Um ingresso duplo para quem participar do programa até meia-noite, dizendo qual o nome do produtor que você gostaria para o novíssimo disco dos Los Hermanos, produtor nacional ou internacional. Quem deveria segurar a banda dentro de um estúdio, criar o som, dar pitaco nas composições, interferir nos instrumentos, enfim, produtor, manja? George Martin, Beatles, Liminha, tá ligado, senhor? Isso aí. Qual o produtor que você gostaria que trabalhasse com os Hermanitos no próximo disco da banda? Mande a bagaça para programa@roncaronca.com.br. Tá valendo, tá? E coloque no assunto da sua mensagem para qual show você quer. Rio, Brasília, Belém, Recife. Não deixe de fazer isso, senão vai ser um fuzuê aqui desgraçado de juntar essas mensagens. Tá indo, né? Tá bom. Alceu, Vasco Fluminense foi domingo agora? Foi, né? Me esqueci disso. Mas poucos minutos... poucos minutos antes do jogo começar, eu tive o prazer e a felicidade de encontrar com Túlio Braza, essa lenda da tripa, nosso ouvinte de muito tempo, um dos caras que mais se interessam por música, cultura, em distribuir a informação, em juntar a rapaziada em torno de coisas que realmente ele acredita. O Brazinha já há bastante tempo estava com um disco para me dar. Segundo ele, foi o melhor disco de 2011. Nós chegamos a marcar um encontro junto com o Igor, mas ele não pôde aparecer. E finalmente a gente se cruzou domingo, poucos minutos antes do jogo. E eu estava ali naquele estado, né? E o Túlio me deu o disco do Destroyer. Agora, olha que loucura, cara. Como que as coisas tomam um formato muito louco. A banda que, segundo ele, realizou o melhor disco de 2011 chama-se Destroyer, é de um canadense chamado não sei o que beijar. Daniel Beijar. E o Destroyer, olha só, junta todas as informações. Hoje, a saideira da 102.9, o nome Destroyer, manja, o que destrói, o que detona. E o nome do disco, Caput. Sabe o que é Caput? Acabou, finalizou, aquele que não tem condições de seguir adiante. Brazinha, você foi muito forte, você não pensou em nada disso, essas fichas só caíram muito tempo depois. Tem a vinheta aí que acabou o Keith Hartley aqui, cara, desculpa, senhor. Ronca, ronca. Aí, gente, todo mundo no Ronca, ronca do Maurício. Martinho da Vila, tô ligado. Vem de novo, Martinho, por favor. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila, tô ligado. Mas enfim, finalmente o Brazinha me deu o disco do Destroyer intitulado Caput, lançado ano passado e considerado, ainda muita gente bacana, um dos principais lançamentos de 2011. Nós vamos mostrar esse disco e amanhã o Túlio Braza estará iluminando a página do Ronca Ronca com esse mimo que ele passou às mãos do Ronca Ronca. Destroyer. Caput é o nome do disco e Chinatown é o nome da música. Thank you. to the sea. I heard that someone said it before. I don't care, I can't walk away. I can't walk away in Chinatown. Detriment, you try to explain. A government swallowed up in the squall. I can't walk away at all. Somebody said it before. I know you and I know the score. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Yes, only love. dessas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai... Essa é a versão original desse clássico absoluto, criação da banda The Zootons, um compacto mandado há muito tempo, 2006, por Marcelo Caipirinha, que confirmou sintonia, audiência ao Ronca Ronca hoje em Leeds, UK, Reino Unido. Ele, Tom e Crina, mais conhecida na Transilvânia,

Eric Dolph ao fundo, vamos informar alguns dos participantes nessa histórica e inesquecível edição do Ronca Ronca. O queridíssimo Marcelo Gale de São Paulo, Nando Carpan, conhece, Alceu? Nanderson, o Dário, o Charles, o Thiago, o Flávio, o João Luiz, o Vitor, a Jennifer, o Felipe, o Marco de Castro, a Gabriela, o Matheus, Daniel Frota, Marcelo Nóbrega, gente pra Meirelles, olha, realmente é uma pena a gente não poder ler todas as mensagens. Ana Carolina, Daniel, João, Advocacia Bolelli, que momento, o fronte capixaba totalmente desorientado. A Bruna, o Tadeu, o Israel, a Maria Luísa, o Leonardo, o Guto, Tarsila, enfim, eu só posso agradecer a essa companhia maravilhosa de vocês hoje e sempre, em todos os momentos do Ronca Ronca. Coisa de doido, minha. Hoje foi muito frenético e a história continua amanhã no site do Ronca Ronca. Como eu disse, ali será o nosso canto de informação, sobretudo aos cadastrados. Aí a mensagem vai chegar mais rápido ainda. Enfim, só temos motivos para festejar essa longa estadia do Ronca Ronca na frequência 102.9. 382 programas. Eu gostaria muito que muitos outros programas chegassem a uma marca como essa, para que a gente realmente conseguisse levar e elevar o rádio aos corações de muita, muita, muita gente interessada por música, cultura. E como grande parte da nossa audiência fala, e amanhã no site do Ronca Ronca, talvez eu coloque algumas mensagens que realmente são de arrancar o coração pela orelha, de como a música leva o cidadão, isso é mais velho que a roda, leva o cidadão a novas fronteiras, a novos universos, como ele cresce, como a vida se transforma completamente. Por exemplo, se você passa a conhecer o Neil Young, ou The Clash, ou Elis Regina, ou os Novos Baianos, isso altera a sua vida de uma maneira brutal mesmo. Então, isso é o que fica como o mais importante. Lógico, agradecer a todas as pessoas que na Rádio Cidade, na Oi FM, agora mais recentemente na Rádio Oficial do Verão, que ajudaram a criar esse clima de cada vez mais aumentar as pessoas interessadas por música e pelo rádio. Não vou citar nomes, senão, lógico, eu me esqueceria de muitos, mas muito obrigado a todos mesmo. E como essas duas crianças estão aqui mais próximas ao Vitor e o Alcir, que estiveram por aqui nos últimos dias segurando esse potro selvagem que é o Ronca Ronca. Vamos fazer de conta que nós já entramos no dia 29, tá? Que a gente rompeu o horário, coisa que a gente fez em várias situações, mas não vamos fazer hoje. Mas fiz que hoje é dia 29. Então, o mais importante, especial, espetacular aniversariante do dia 1º de março será homenageado com a música saideira do Ronca Ronca na frequência 102.9. Aguarde por novidades. Mais uma vez, reforço o site roncaronca.com.br como sendo a nossa ilha de informação. Obrigado a todos que participaram. Juca, um beijo. E a gente fica com o mais brasileiro de todos os brasileiros. E a música é para o Rio de Janeiro. Beijinho, bye bye, tchau. Minha alma canta. Vejo o Rio de Janeiro. Estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praias sem fim. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Deixa eu